Cinecast especial do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, ouvintes, começa agora mais um Cinecast especial. Eu sou Bruno Gunter e comigo está Edu Alhai. Saudações cinéfilos em alto e bom som. E também Bruno Costa. E aí, cinéfilos, vamos para mais um programa. Também Harold Stricker. Saudações a todos. Leonardo Carnelos. Bonjour, bom dia, como vão todos? E o nosso convidado mais do que especial, Maurício Saldanha. You're gonna hear me roar. Que beleza, salva de palmas. Salva de palmas, salva de palmas. Tô sentindo falta do Maurício. Oh, eu queria rugir, mas vocês entenderam. Bom, ouvintes, como vocês perceberam, hoje faremos um especial sobre A Bela e a Fera, uma grande história de amor. Mas antes desse programa, vamos para o recado de nossos patrocinadores e parceiros e já voltamos. Esse programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd, você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas, estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema, acessem filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Esse programa tem o patrocínio de Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça, você transforma o mundo e o deixa do seu jeito. Azap. Sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. A boa sorte decide abandonar um rico mercador de especiarias. Sem condições para quitar suas dívidas, ele acaba se desfazendo de suas posses para atender aos cobradores e, humilhado, muda-se com seus filhos para uma fazenda de vilarejo distante. Dentre os filhos, destaca-se a caçula Bela, dona de jus nome e igualmente belo coração. Após infrutífera tentativa de recuperar parte de seus bens, no retorno para casa, o velho pai acaba se perdendo do caminho. Com frio e fome, se depara com um castelo misterioso e seu belo jardim entranhados na floresta desconhecida. Maravilhado com as rosas que ali existem, colhe uma como presente para Bela. Este é o pior erro de sua vida, pois o dono do jardim é uma criatura bestial que de súbito se apresenta e o ameaça de morte pelo roubo da flor. Um acerto, então, é feito. O ex-mercador teria a oportunidade única de se despedir de seus filhos, devendo retornar ao castelo para a punição impingida. E caso não retornasse, a fera inclemente viria em seu encalço. Retornado ao lar, o pai relata seu infortúnio para a família. Já se considera um homem morto. Bela se horroriza ao saber que uma mera rosa dedicada a ela trouxesse tamanha infelicidade. Sem o aval da família, resolve substituir o pai e ruma para a morte tida como certa nas mãos do estranho. Surpreendentemente, Bela é muito bem recebida no castelo. Embora seja uma prisioneira, seu conforto, alimentação, vestuário e ricos presentes são caprichosa e magicamente ofertados pela criatura. Com o passar dos dias, é estabelecido um padrão. A jovem se encontra com o monstro somente durante os jantares, onde este, educadamente, lhe pede a mão em casamento ao final da refeição. Bella, com repugnância velada, nega o pedido todas as noites. Com o tempo, a saudade de seu pai torna-se dolorosa e Bella implora a fera que lhe permita visitá-lo. O monstro concede o tempo de uma semana para a jovem se relacionar com seus, mas adverte que se ela decidisse romper este pacto, ele morreria de tristeza pelo abandono. Bella promete manter a palavra, incomodada pelo sinistro augúrio. A família se espanta com a chegada de Bella. Todos acreditavam que há muito estaria morta. O pai, então martirizado por essa ideia, está decrépito. Mas a simples visão da volta de sua caçula, saudável e admiravelmente bem vestida, resgata-lhe o gosto pela vida. A jovem relata à família a maneira gentil como foi tratada pela criatura, deixando a todos perplexos. Durante a semana, Bella cuida de seu pai, que se recupera rapidamente, satisfeito por ter sua filha junto a si. Sob súplicas da família, Bella estende sua visita. No entanto, como é honrada, a quebra de sua palavra lhe custa paz de espírito. Não mais suportando o atraso deliberado e, pasmem, saudosa, despede-se da família e ganha a estrada. Quando chega ao castelo, ela encontra, para o seu desespero, jazendo moribundo no jardim, o seu gentil e querido amigo. Bella se debruça sobre o corpo e chora, lamentando a traição e lhe declarando verdadeiro amor. Agora ela se sente pronta para aceitar o pedido de casamento. Para a felicidade dela, suas palavras surtem em efeito miraculoso. Diante de seus olhos, a fera se transmuta em belo príncipe. Aturdida pela visão, ela ouve o agora homem lhe explicar que foi vítima de maldição imposta por uma feiticeira. Condicionalmente, ele conseguiria se desvencilhar da asquerosa aparência se alguém pudesse enxergar, além da carne, e se apaixonar por sua alma. Ao trocarem juras de amor, um único pensamento é compartilhado por Bella e o príncipe. Viverão felizes para sempre. Senhores ouvintes, o que acabaram de ouvir é uma adaptação do conto de A Bella e a Fera. Foi produzido para sofisticar o entendimento do programa que se seguirá. A produção desse áudio não seria possível sem a participação de algumas pessoas. Nossos agradecimentos vão para Vânia, Helena, Marília, Bruno Ginter, Bruno Costa e, principalmente, Karen Stricker-Puchowski, que conferiu uma bela voz para uma bela história. Então nós aqui vamos falar do amor, mas é claro, com foco no conto A Bella e a Fera. Ouso dizer que esse programa tem como espinha dorsal a resposta a uma única pergunta. Qual a pergunta? O que é o amor, Harold Stricker? E essa é a pergunta que vamos tentar responder no final deste programa. Aí no final é que já queria responder. Aí estraga a surpresa. É, eu acho que é interessante a gente falar um pouco do conto, né? O que vocês acham? Pelo menos introduzir, né, para os ouvintes, qual é a estrutura de conto de fadas, como é que nasce a ideia do conto de fadas, hein, senhor Harold Stricker? Olha, antes do cinema, existem os contos de fadas. Antes dos contos de fadas, existem os contos orais, a tradição folclórica. E antes do folclórico, existem os arquétipos. São criaturas que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. É uma grande sacada do Jung, que que até hoje perdura. Não sei se é uma filosofia seguida por todos os psicólogos do mundo. Não sei. E os contos de fadas são muito próximos dos arquétipos. São parentes próximos. Alguns desses contos têm algumas características que se assemelham aos arquétipos. O mesmo conto pode ser encontrado em qualquer cultura humana. Certos contos de fadas não precisam nomear os seus personagens. Branca de Neve, por exemplo. Branca de Neve é um apelido dela. É uma característica dela. Não é o seu nome próprio. Chapeuzinho Vermelho é uma vestimenta. E, além disso, o apelido de uma menininha que, corajosa, enfrenta a floresta para visitar quem? A avó, que também não tem nome. O mesmo acontece com o conto original de A Bela e a Fera. Nunca saberemos seus nomes, e isso não importa, e é por isso que esses personagens são eternos. Quando você os batiza, você os aprisiona. Facilita o processo de identificação também, né, Harold? Afinal de contas, se eles não têm nomes e a gente atribui a características, né, qualquer um poderia ser. Você que tá ouvindo, a gente que tá gravando, enfim. O processo de identificação com esses personagens é muito mais fácil. Você falou de Jung aí, Harold. É a questão do arquétipo, o trabalho com o herói, vilão, o mentor, enfim. Essas figuras que sempre vão se repetindo dentro da estrutura do conto de fadas. E aí a gente volta um pouco na jornada do herói, que o Vogler também vai trabalhar muito. E que é a base de muitos dos filmes que a gente vê hoje em dia, enfim, por isso que você consegue se identificar até com muita facilidade com determinados filmes, não só por conta disso, por conta de outros fatores, claro, mas porque é uma história que é conhecida de certa forma, tem ali valores morais, etc, que você consegue buscar com muita naturalidade, né? Todas as culturas tiveram várias histórias, né? Mas esses contos só sobreviveram por conta dessa grande identificação das pessoas com eles, né? Você conta uma história dessa que sobreviveu aí há mais de 1000 anos para qualquer criança hoje, e a criança se identifica imediatamente. Não só a criança, né? O adulto, né? Também. Qualquer um, né? Claro, Maurício. Exatamente. Eu acho que esse processo de identificação é o que faz os contos de fadas perdurarem por tanto tempo, né? Perfeito. E que menina, que jovem adolescente não gostaria de ser a Bela, né? Encontrar um príncipe encantado. Eu acho que esse é o fundamento básico da identificação, principalmente das jovens mulheres, com a Bela e a Fera, a Cinderela, entre tantos outros contos que tratam do amor. Então, Gunter, eu vou discordar só uma vírgulazinha de você, cara, porque eu vejo uma pequena desconstrução no conto A Bela e a Fera. Eu não acho que a Bela se apaixona por um príncipe. Ela se apaixona pela fera primeiro. Depois ela descobre que ele é um príncipe, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. O nome Conto de Fadas é algo curioso você estudar, né? Os contos fantásticos envolvendo aí essa temática que vocês já citaram no início do programa não eram inicialmente direcionados a crianças, inclusive há contos aí que foram bastante modificados por os próprios escritores quando foram adaptando no decorrer dos tempos. E a Bela e a Fera quebra a estrutura do que era aquele conto fantástico clássico. A fera não chega a ser aquele vilão que o protagonista deve enfrentar em um conto de fadas. É verdade, é verdade. Mas eu preciso aqui consertar um problema. A Bela e a Fera já existia como ideia antes de ser passada para o papel. Era já uma história milenar. A publicação mais antiga é de 1740, da Mademoiselle de Villeneuve. Posteriormente, em 1756, foi reescrita por outra autora francesa, a Mademoiselle de Beaumont, que acabou sendo a mais conhecida e foi traduzida para o inglês, né? E os irmãos Grimm não contavam isso também? Não, não. Não? Aliás, de quanto que são os irmãos Grimm, alguém sabe dizer? Eu acho que é do século XIX, mas eu posso estar errado. E aí eu acho que existe uma diferença básica entre essas duas versões. A da Mademoiselle de Villeneuve escreveu a história para adultos. A fera realmente era uma fera. Já a versão da Mademoiselle Beaumont, ela foi traduzida para o inglês e é a versão mais readaptada com o tempo. Por quê? Porque ela foi remontada para adolescentes e crianças. Então essa é a diferença básica entre os dois contos mais antigos de A Bela e a Fera. Os dois contos mais antigos que eu digo, publicados. E nenhum desses contos, versões, adaptações, temos uma fera pobre. É isso? Todos são príncipes? Todos são. Ué, eu acho sacanagem isso. Né? A ideia do conto de fadas, e como a gente estava falando, da identificação e tudo mais, é também não relacionar a um tempo específico, né? Então, o começo com Era Uma Vez e tudo mais é justamente para não localizar ele no tempo e espaço com tanta precisão, né? Para que ele possa realmente ser, enfim, reinterpretado para outras gerações, né? voltando um pouco na questão da estrutura, você tem 4 etapas: a travessia, o encontro, a conquista e a celebração. Cada um muito bem determinado, muito bem distinto, que se a gente for também fazer um paralelo com a jornada do herói, é muito parecido, né? Como do chamado a aventura, é obviamente aqui encurtado, né? Então, aí que você pega aquela quebra de estrutura que eu havia comentado exatamente na parte do encontro, que em A Bela e a Fera é algo diferenciado. Sim, concordo com você. É diferenciado em relação, por exemplo, à Cinderela, que talvez seja o conto de fadas mais famoso de todos os tempos. Pelo menos, foi o mais readaptado na literatura. Agora, A Bela e a Fera, na verdade, é uma nova versão para aquele mito do Cupido e Psique. Os contos modernos, eles tendem a mostrar a fera como um ser mais bestial mesmo, um ser mais voluptuoso, mais tempestuoso, melhor dizendo, entendeu? Eu diria até que algumas versões modernas do século XX transformaram a bestialidade da fera em algo com um ímpeto sexual mesmo, onde a bestialidade era na cama. E é por isso que é legal a gente trazer essa questão do conto que vem desde os tempos imemoriais, lá da época dos gregos e dos romanos, até os dias de hoje. É uma história que é contada, por quê? Porque o amor é eterno, gente. Então, sempre será possível falar de amor, não importa qual é o pano de fundo para isso. Há um detalhe interessante. Na versão francesa do conto da Villeneuve, a fera pedia todas as noites para se deitar com a bela. Essa é a versão crua original francesa de 1740. Quando foi traduzida para o inglês, a pergunta foi mudada. Ele perguntava se ela gostaria de casar com ele. Nós acabamos aprendendo a versão inglesa. Essa amolecida que foram dando nos contos aí a partir da literatura veio com Charles Perrault e depois com os irmãos Grimm também. Não, os irmãos Grimm contaram então essa história? Não. A história da Bela e a Fera, que eu saiba, não é atribuída aos irmãos Grimm. Eles colecionaram centenas de contos de fadas, mas a Bela e a Fera, acredito eu que não. What did you say? I release you. You're no longer my prisoner. You mean I'm free? Yes. Existem dezenas, talvez centenas de adaptações do conto original da Bela e a Fera ao longo de todos esses anos. Vamos pincelar aqui alguns exemplos. Temos uma versão moderna do conto de uma inglesa já falecida chamada Angela Carter, onde ela conta uma história chamada A Noiva do Tigre, que é na verdade uma versão da Bela e a Fera, onde a fera é um ser humanoide, um tigre humanoide, que tenta levá-la para a cama, já remontando para o conto original da Madame Villeneuve. Então, isso já mostra que esse conto já pode ser subvertido novamente para sua origem. E temos dezenas de outros exemplos. Não sei se vocês já viram o Beastly, que é o Feitiço do Amor, onde o foco não é na Bela, e sim na Fera, que é até um filme moderno. Assim, é um filme até bem razoável, né? Um filme lançado em 2011. O da Vanessa Hudgens? É, esse mesmo, que é baseado no livro do Alex Flynn. Razoável. Minha voz até mudou. Razoável. Um filme horroroso, meu Deus do céu. É, ruim mesmo. Um filme é uma bomba. O Gunther quis ser muito bonzinho com esse filme, cara. Isso é horrível. Mas o tigre que tu mencionou, o que, que é isso? É um conto de uma compilação de revisitações, né? Mais ou menos o que os irmãos Grimm fizeram há muitos anos atrás. Essa já falecida autora inglesa modernizou diversos contos, né? Criando outros elementos e mudando os títulos também e trazendo para a modernidade. E A Bela e a Fera foi traduzida como A Noiva do Tigre, ou seja, a fera, na verdade, era um monstro mesmo, ele era um animal, ele queria sexo. Existe uma subversão da história porque, na verdade, não é a fera que se transforma em humano, e sim a noiva que se transforma numa tigresa para ficar junto com o tigre. Isso que é legal nesse conto, entendeu? Assim como o Shrek também, né? O Shrek, não é isso? Também. É, Shrek, é verdade, é verdade. A gente fez um programa sobre o King Kong, né, Harold? E a gente falou da tentativa da metáfora, né? Da Bela, da fera, fera como King Kong, a Bela, óbvio, como a mulher, enfim. A ideia, na verdade, passou o tempo, ela passou gerações, ela não tá só nas refilmagens da própria Bela e a Fera ou nas adaptações. Tá em outros filmes também, a gente encontra um pouco dessa ideia, ou pelo menos da metáfora. O problema é que no filme King Kong, a metáfora deixou de existir no momento em que ela é mencionada. Isso se chama mau gosto. Exato, exato. Ótimo, ótimo. Verdade, Harold. Isso que me incomoda é que ela não é mencionada apenas uma vez. Na verdade, ela é mencionada, inclusive, várias vezes durante o filme, enfim. Olha, na última contagem, deu 4 vezes. Mentira, eu não lembrava disso, hein? E não faz sentido nenhum, né? Só o fato da moça ser bonita e do gorila ser uma fera. E temos também isso no Crepúsculo, né? É a Bela e a Fera também. Até a personagem chama Bela, né? Exato, exato. Sim, sim, sim. Só que aí já é também uma questão mais, como é que eu vou dizer? Não chega a ser inexplicável, sim algo subversivo mesmo, né? Porque todos sabem que os vampiros são vilões, acaba se transformando numa espécie de herói do filme, né? É bem comum até, nessas modernizações, existirem pequenos plot twists na história original. Por exemplo, existem versões da Bela e a Fera, onde você tem ficção científica, onde se passa numa nave espacial, numa galáxia distante, entendeu? Eu acho que a história tem uma força tão grande, porque ela já tá culturalmente muito impregnada, né, nas pessoas, enfim. E pelo nome que é muito forte, não tem como não associar belas com belas pessoas, sejam mulheres, sejam homens, e feras como, né, feras mesmo, seja um animal, seja um comportamento, né? Sim, perfeito, um comportamento bestial, né, a besta, enfim, é, perfeito. Pessoas que pegam aqueles primeiros contos franceses e associam a violência sexual ou até aquela síndrome de Estocolmo, né? Pois é, muita gente grita a plenos pulmões síndrome de Estocolmo quando se lembra da Bela e a Fera. De fato, é uma leitura que você pode fazer. Mas não, eu não consigo ter essa leitura irônica, sarcástica, maligna do conto infantil. Corromper algo puro é contraproducente. Os contos de fadas são um gênero literário, ou cinematográfico, ou teatral, onde habitam personagens com altos valores de decência e também, claro, vilões magníficos. Tem um exemplo excelente disso, Harold, de um livro chamado Beauty Bites Beast, ou seja, A Bela Morde a Fera. É uma nova subversão do conto original, onde a Bela, na verdade, é uma feminista que transforma a fera num lacaio dela, né? Uma espécie de sadomasoquismo bizarro, entendeu? É uma subversão do conto. Pra quê? Entendeu? Pra que você fazer esse tipo de subversão tão agressiva e tão extrema? Exato. É como se você pegasse a Mona Lisa e jogasse cocô nela. Eu acho inadmissível. Talvez alguns aqui presentes não concordem com isso. Não, pô, concordo plenamente, Harold. Eu tô aqui em pé, fazendo sinais com a mão, concordando com tudo que você tá falando aí. Eu tô vendo, tô vendo. Tanto que aquela quebra da quarta parede feita pelo Jean Cocteau é uma das coisas mais belas do mundo, é o que deve ser seguido, em minha opinião. É belíssimo aquilo. E cai perfeitamente nisso que você tá dizendo. Lindo, lindo mesmo. Acho a melhor coisa do filme do Cocteau, perdão. Óbvio que tem outras belezas no filme, mas eu acho essa intervenção do diretor no começo falando. Acho incrível. Falando não, né? Por escrito. Eu acho sensacional. A Bela e a Fera fez tanto sucesso na França que, 2 décadas depois de escrita, já foi transformada numa ópera cômica e se chama Zemir et Azor. Sim, os personagens nessa ópera cômica têm nomes, mas segue o conto de cabo a rabo. É uma informação interessante para expandir o nosso entendimento de como isso começou a abarcar a imaginação do mundo, né? Um século depois, Maurice Ravel fez uma pequena homenagem à Bela e a Fera. A música, em bom português, traduz-se como As Conversações de A Bela e a Fera. Primeiro vem instrumentos doces que, claro, estão retratando a Bela para nós musicalmente. Depois entra a fala da fera, a partir de instrumentos usados de maneira muito desarmoniosa, desagradáveis aos ouvidos. E E depois as duas frases se mesclam lá pelo meio da música. É uma homenagem tão doce, tão bonita do Ravel. É muito lindo mesmo. Tem a canção do David Bowie também, que é a primeira música do disco Heroes. O nome da música é The Beauty and the Beast, né? Que é um disco meio psicodélico, coisa bem bacana. Ah, David Bowie é psicodélico, né? A Bela e a Fera já foi colocado no teatro diversas vezes. Seja em prosa, seja em musicais. Ué, tem aquela ópera baseada no próprio filme do Cocteau, do Philip Glass também. Que é horrível. Philip Glass é o homem do motor perpétuo. Ele não consegue ser outra coisa. Quem conhece Philip Glass já entendeu o que eu estou falando. Sempre tem que marcar o ritmo como um relógio. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Essas notas existem. Eu não estou aqui marcando o tempo para vocês ouvirem, não. Essas notas existem. Eu não entendo esse cara. E ele tem mania de refazer trilhas para filmes clássicos, né? Ele fez com Nosferatu, fez com A Noite dos Mortos-Vivos e fez com A Bela e a Fera do Cocteau. Ele gosta de cinema, né? Cara, bom. Não, pior é que ele não gosta, não. Então tá bom. Ele tem a trilogia Cocteau dele, né? De sinfonias. Ele é o compositor que fez as músicas da trilogia Katze. A princípio eu gostei do trabalho dele, mas depois, ouvindo 2 horas de um marcador de tempo, não consigo mais aguentar esse nojento. Que raiva nesse seu coração. O ódio do Harald é muito sincero, né, cara? Falando de música, mas também de cinema, tem um musical feito pela Canon Group, em parceria com a Golden Globes. É um filme meia boca, mas que tem o seu valor, porque talvez tenha gerado uma inspiração para a Disney fazer a animação posterior dela, que é um musical também, como qualquer desenho da Disney. Só aproveitando que estamos no teatro falando também, eu assisti o musical da Broadway, da Bela e a Fera. Olha, legal, Maurício. No Brasil, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, aonde? Eu assisti na Argentina. E é sensacional. Assistiu, Harold? No YouTube. É sensacional, né? Eu me apaixonei pela Bela. Que atriz. Eu fui atrás depois da versão americana no YouTube pra saber como é que era a brasileira. E nenhuma das que eu vi, pelo menos, se compararam à Bela dessa versão que eu assisti há 2 anos atrás. Não sei se ainda vinga, se quanto tempo ela tava ainda no cast, né? Mas essa menina, fantástica. Seja a beleza física, seja a voz dela. E foi a primeira vez que eu vi um musical da Broadway adaptado, assim. Ele foi feito após o filme da Disney. As músicas, todas as canções são da Disney, né? Sim, foram adicionadas músicas que não existem no filme para preencher determinadas partes da trama que precisavam ser descritas. Bom, a gente já falou do conto, né, das músicas, de peças de teatro, musicais. As artes plásticas também fizeram suas adaptações para A Bela e a Fera, né? Imagine a coisa mais bonita que você possa vislumbrar e a outra coisa mais feia que você consegue vislumbrar, cara. A Bela e a Fera, 2 arquétipos, que contraste. Na verdade, a maioria dos pintores, eles vão pro lado fera, pro lado besta, né? A gente fala fera, mas no fundo é besta, seria uma tradução melhor. Uma coisa mais demoníaca, na minha opinião, né? Parece um urso, um leão, não sei. Mas assim, existem também feras que são quase que amorfas, né? Parecem um fantasma. Tem muitas versões, né? Cada pintor aí realmente quis dar a sua visão do que seria uma besta, né? Uma coisa mais feia do mundo. O Léo, eu acho bom você ter citado isso, achei excelente, porque no conto a fera não é descrita, então é algo totalmente interpretativo para quem está lendo. Ah, que legal. A fera seria a sombra, né? Seria o lado mais obscuro daquele ser, que com a feitiçaria, com a magia, acaba sobressaindo. Não dar uma forma também é interessante. Cabe aí a sua imaginação fazer essa brincadeira, essa ligação, né? É, existem versões onde a fera é um tigre, onde a fera é um búfalo, onde a fera é uma serpente, é um dragão. Fica a cargo de quem está readaptando a obra. Isso que é fantástico. Tem aquela que ela parece um pássaro, estilo Freddy Krueger. Também. Que era de 78. Como é que é o nome, Harold? É o Juras Hers? Isso, isso. É o diretor. É a versão da Disney que trouxe essa imagem que nós temos, porque, na verdade, ela fez um apanhado de algumas interpretações usadas. E é por isso que temos essa questão toda da fera ter chifre, ser peluda, talvez por isso que seja bem famoso. Então, não tem como deixar de lembrar também do seriado Bela e a Fera, que, na verdade, na época, em 87, era com a Linda Hamilton, que depois virou uma fera, né? Que virou a... Exato. A Sarah Connor. Mas que... Não sei quem lembra, assim, eu tava revendo o piloto esses tempos. Ela é filha de um grande advogado em Nova York, a Linda Hamilton. Então ela é sequestrada, coloca ela num furgão. Ela diz que não é a pessoa que eles acham que ela é, porque ela diz, ah, mas eu não sou quem vocês querem. Retalham a cara dela, jogam ela no meio de um campo e a fera então leva ela pro subterrâneo de Nova York, né? E eu não lembrava disso, que ela fica toda retalhada. Se vocês lembram, eu queria saber o porquê que a fera é assim. É porque ela é o Ron Perlman, mal. Inclusive mais bonito, né? Ele consegue ficar mais bonito como fera do que com o Ron Perlman. É verdade. A questão é, vocês sabem por que que ele é assim? Porque ela pergunta no piloto pra ele, ele diz que não sabe, nem ele sabe como, ele foi achado pelo pai dele, por esse cara que criou ele, né, no subterrâneo de Nova York, mas ele não diz por que que ele é assim. É uma anomalia, simplesmente, assim? Eu acho que foi isso, hein, cara. Eu não me lembro mais do seriado direito, eu acompanhava quando criança, mas... Claro, era clássico, né? A Bela e a Fera. Que perigosamente chegava muito perto do Kit. Kit é uma expressão em alemão para denominar a cafonice nas artes. Eu não lembro tanto assim do seriado, não cheguei a rever nada dele para essa gravação, mas o que eu lembro também de criança é que tem uma pegada do Fantasma da Ópera. Na verdade, eu acho que você está confundindo alhos com bugalhos. Muito mais provavelmente, o Fantasma da Ópera é uma releitura de A Bela e a Fera. É, sim, perfeito. Mas eu tô dizendo, o seriado é mais baseado no Fantasma da Ópera do que o conto original, entendeu? É uma readaptação da adaptação do conto original. É, mas é engraçado, de qualquer maneira, lembrar que a Sarah Connor já foi a Bela de uma releitura de A Bela e a Fera. Verdade. É verdade. I release you. You're no longer my prisoner. You mean I'm free? Yes. Bom, podemos agora citar talvez as duas adaptações mais importantes para o cinema de A Bela e a Fera. Começando pelo já citado algumas vezes nesse programa, o filme do Jean Cocteau de 1946. Gente, é um filme, na minha opinião, fantástico. Eu não sei se vocês concordam, mas é belíssimo o filme, é belíssimo. Com certeza é belíssimo, concordo plenamente. Técnicas na época, né? Pelo amor de Deus. Os candelabros eram atores com braços nas paredes. E toda a construção, assim, do castelo, da floresta, tudo muito incrível, ainda hoje. A obra da Disney bebe muitas coisas da versão do Cocteau, né? Na obra da Disney, a fera é uma fera, né? Ele tá endiabrado, ele acredita que não vai conseguir desfazer o feitiço. E já na versão francesa, cara, a fera é um doce. Ele diz, você me permite te ver jantar? Daí ela diz, você é o mestre? E ele, não, não tem mestre aqui senão você. Então, ele é um amante, né, Maurício? Ele é um amante, né? Ele é um amante. E o Avenant é um personagem que não existe nos contos originais. Foi criado aí no filme do Cocteau. E uma das coisas que salta aos olhos no filme do Cocteau é a própria interpretação do Jean Marais, que na minha opinião é fantástica. Ele interpreta tanto o Avenant quanto a fera, e aquela coisa dos olhos, aquela maquiagem pesada. Tem muita pantomima nesse filme. Ele carrega muito do filme, né? Muito bom, cara. E muito bem aplicada a maquiagem, né? É impressionante. A gente vê o Planeta dos Macacos, que não é tão distante quanto 46, e eu acho que é impossível de crer naquela maquiagem. E a fera, eu acho incrível, assim, a aplicagem da maquiagem. Engraçado, eu também gostei bastante, Maurício. Foi uma coisa que me chamou bem a atenção, principalmente nos planos mais fechados, né? Isso, em close dos olhos, né? Exato, me chamou muita atenção. Vendo o filme, me passa a intenção do diretor de transformar aquela criatura numa fera mesmo, né? Perfeito. O Theo Harold falou que a série de 87, Battle Kit, né? A cafonice, isso o Jacques Cocteau foge totalmente, né? Eu não sei se tu concorda, Harold, mas é impressionante que tem todos aqueles figurinos e não me parece cafona em nenhum momento. Não, porque ali estamos numa época, né? É um filme de século XVIII. De fato, os figurinos são muito bonitos nesse filme, são esplendorosos. Eu acho curioso como que um filme de 1946 pós-guerra mundial trouxesse tanta doçura, e ela é necessária justamente por causa do trauma da guerra. Nos momentos de maior tensão, de maior instabilidade na sociedade, para onde você corre? Você corre para a doçura, e não há doçura maior do que um conto de fadas. Jean Cocteau percebeu isso, e foi muito inteligente da parte dele tocar nesse conto e trabalhá-lo muito respeitosamente. Criando diferenças? Ora, sim, claro que tem que criar. Ele é dono da própria vontade. E ele criou essa polaridade que não existe no conto original, mas ela reforça a mensagem original de que a aparência de nada vale. Ela diz, nossa, mas você parece com alguém que eu conheço, né? Com um amigo do meu irmão. E ele diz, o amor é capaz de transformar uma besta num homem e um homem numa besta. E se não fosse desse jeito, não ficaria tão gráfico essa questão, né? Tão explícito isso. Porque desde o começo o Avenant é uma fera, ele é bestial. Então a figura dele se transformar numa fera e a fera se transformar nele é perfeito, fica muito gráfico. Foi muito feliz em decidir por fazer isso, né? Maurício, e eu acho que isso cria um reforço narrativo dentro da estrutura de roteiro para que você crie uma estima pela fera, sabe? Você realmente compactue, você acredite que aquela dor ali é genuína, que a forma como ele tá sozinho, uma solidão ali, enfim. Isso tudo você compra com muita facilidade por esse contraponto, né? O Jean Cocteau, ele é conhecido aí como um dos mais talentosos artistas do século XX. Ele foi diretor de cinema, poeta, escritor, pintor, dramaturgo, etc, etc. E eu acho que ele tinha uma composição de cena muito bonita, em que ele divide com um candelabro o plano, colocando a irmã e o irmão à esquerda e o Avenant à direita, aquela figura bestial, né? Nossa, aquilo graficamente, visualmente é muito bonito. Fora a ideia de fotografia que ele tinha, composição de quadro, compensação de massas, regra de terços que ele aplica, é tudo tão bem elaborado que você entende por que ele tem tanto talento, né? Tem um determinado momento em que o pai tá descendo uma escadaria, em que ele abre o plano e você tem todo o cenário, muito bonito inclusive, muito gráfico visualmente, para te preencher. Então é um domínio de plano, de composição, de mise-en-scène muito aprofundado para 46, pelo menos na minha visão. Você lembra daquele castelo maravilhoso? Que é aquilo, cara? A ideia de você ter um castelo vivo. Cara, isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito bem pensado. Embora ele pedir no começo, né, para todo mundo deixar desse questionamento, será possível candelabros com braços? Ainda assim, ele se preocupou muito em fazer isso, por mais que o cara queira questionar, ainda assim dizer, puta, os caras fizeram muito bem feito. Só querendo voltar à questão do Avenant ser a fera, eu gosto de ressaltar por causa do quê? Porque a gente começa a nutrir um carinho, uma afeição pela fera, né? Dizer, pô, coitadinho mesmo, como mencionado aqui. E quando ele se transforma no Avenant, a gente diz, não, só um pouquinho, mas ele é a fera, ele não é o Avenant. Como assim? Que decisão incrível, assim. Porque o que importa não era o personagem em si, porque a gente acaba criando afeição por um e, né, deletando o outro. E não, a questão aqui é a doçura ou a bestialidade, a ferocidade, o amor ou a ignorância, enfim, né? Então eu acho muito interessante ser o mesmo personagem. Eu acho que todas as adições, tudo que ele colocou, em minha opinião, veio para melhorar a temática do conto. Apesar de ser um conto conhecido, esse aspecto da fera ser um príncipe, nós só vamos descobrir isso no final. E eu acho que isso contribui também. Eu estive lendo que a Greta Garbo, quando viu esse filme, ela disse, cadê minha fera? Traz minha fera de volta. Exatamente, Edu, exatamente. Deixa a pergunta aqui para vocês. Era necessário se transformar? Ela merece um prêmio por aceitar a pessoa como ela é? E esse prêmio é a transformação do cara em um príncipe? Mas aí eu vejo a grande metáfora, a grande brincadeira narrativa que esse conto tem. Essa transformação, ela é uma metáfora. É dentro de uma consciência, entendeu? Perfeito, perfeito. Tanto que só pra complementar, e quero que te ouvi, desculpa, só que pra... Não, tranquilo. Pra mostrar que eu tô te entendendo. E no final ele diz, tem algum problema de eu parecer com aquela pessoa? E ela diz, não, eu só tenho que me acostumar. Então é interessante, né? Porque ela já estava acostumada com a fera. Mas continue, por favor. Não, mas era exatamente nessa linha de raciocínio que eu ia. Conseguir transpassar aquela primeira imagem. Você olhar pela janela da alma, né? De fato, foi uma excelente decisão do Jean Cocteau implantar o personagem do Avenant. Porque desde o conto original, quando a fera se transforma em príncipe, você, leitor ou espectador, tem aquela desagradável sensação de que um novo personagem se apresenta e que a fera de fato morreu. Você experimenta esse desconforto em tudo que é versão. para amenizar esse desconforto, o diretor espertamente se vale da aparência de outro personagem para ali depositar tudo o que Bella precisava. Isso psicologicamente alivia um pouco o desconforto, acredito eu. Sim, é uma possibilidade, Harold, é verdade. Ela judia desse homem, eu acho, dessa fera. Toda aquela cena dizendo que ela precisa ir embora, quer ver o pai. O pai tá doente, ela tá vendo pelo espelho. E ele então diz, então tá, vou te liberar. E antes disso eu quero te dar a chave, né, do meu pavilhão onde tem tudo, toda a minha fortuna, minha riqueza tá lá. Ela pega a chave, este homem já não consegue olhar nos olhos dela. E ele pega fogo essa fera. E ela me põe a chave no meio dos peitos, meu amigo. É verdade. Mas que sacanagem. Olha, você me lembrou de uma coisa muito interessante. Essa fera do Jean Cocteau, sim, é extremamente educada com a personagem da Bella. Mas isso não está muito bem fixo no conto original. Você percebe que ele a todo momento é tentado pelos instintos. Ele aparece vagando pelos corredores, cheirando a Bella. E da pior maneira possível que você possa imaginar, é ciúme mesmo. Ele é uma ameaça para ela, mas ele consegue se controlar. Ainda bem, porque senão a metáfora seria perdida. Há uma passagem no filme em que a fera está retornando da floresta, está vagando pelos corredores cabisbaixa, e de suas mãos brota uma fumaça, um vapor d'água misterioso. Esse vapor d'água, na verdade, é um eufemismo da parte do diretor para não colocar sangue nas mãos desse personagem. Ele estava na floresta até há pouco porque estava caçando e conseguiu seu intento. Quando a Bella encontra a fera, o monstro, no corredor, naquele momento a fera está completa. Aparência de fera e comportamento de fera. A Bella, obviamente, está aterrorizada com o que está vendo. E o monstro, quando percebe esse sentimento vindo da Bella, se recolhe de vergonha. Ele recua até quase se esconder atrás de uma quina de parede, e de lá fica observando a Bella. Nesse momento, o Jean Cocteau usa uma luz milimétrica para iluminar apenas os olhos da fera. Todo o restante das feições estão no escuro. Da mão que conseguimos enxergar, ainda brota aquele vapor. É um enquadramento muito bonito e icônico do personagem. Ali nós encontramos violência e vergonha pelos pecados que foram cometidos. Harold, e é tão bonito isso que você está falando, principalmente da questão da iluminação nesse filme, que é um ponto-chave também, que eu diria, do que o Cocteau faz, que existe um momento em que a fera está trazendo ela nos braços, como se eles estivessem noivos, vamos colocar assim, tá? Entrando em seu castelo, e ele sobe uma escadaria e vai criando uma iluminação, né? Como ela realmente levando ele para esse lado, para o lado que vai fazer com que ele consiga suprir os seus instintos, né? Para se apresentar com essa doçura que a gente vê. Tem um determinado momento muito interessante também, onde o Cocteau faz um plano, que ele tá numa caverna e ela fica na luz. E eles estão conversando ali, e ela pega água e bota ele para beber água das mãos dela, né? Então, tem uma preocupação com essa coisa dela na luz, ele um pouco mais na escuridão. Então, eu acho muito bonito esse jogo, porque isso tá na direção. Você vê na narrativa visual do filme, como o Cocteau, de uma forma muito bela, ele vai esculpindo o filme dele, né? Para te dar essas impressões. Lógico, tem toda essa brincadeira que o Maurício tá falando e que realmente são pontos muito engraçados. Que eu acho que tem até um pouco do próprio jeito do Cocteau, né? O Jean Marat foi um dos amantes dele e tudo mais. Tem um pouco dessa ironia que ele traz pro filme, enfim. Acho que são pontos do diretor, né? Vocês sabem que é muito bacana vocês terem falado do castelo e da Bella trazer a fera pra luz. Eu acho muito interessante a forma como o Cocteau mostra esse castelo. Aparentemente o castelo parece mal, parece um local de maldade, até por abrigar lá uma fera, mas o mundo do lado de fora, que é o local ruim, aquele castelo acaba se tornando um local bom, um local de paz, né? Naquela convivência que a Bella vai gradativamente se afeiçoando, se apaixonando pela educadíssima fera aí. Eu acho muito interessante essa mudança de cenário. O que deveria ser o mal é mostrado como algo bom. E o lado de fora as pessoas são todas mesquinhas, todas querendo conquistar lá os tesouros no castelo. É muito interessante essa construção. E que faz o plano ainda pra roubar a chave, né? É. A parte dele, não é? Mas isso tudo, Edu, é porque é o seguinte, a história, na verdade, é uma história de amor. E o amor entre a Bela e a Fera, principalmente no filme do Cocteau, ele é incondicional, ele é inexorável. Então não tem como a Fera fazer algum tipo de maldade contra a Bela. É isso, é incondicional pela essa mulher. Ele ama de uma forma que nenhum deles nunca vai compreender, cara. Mas eu acho muito melhor o fato de a Fera, ela simplesmente se apaixonar e a Bela também. E o que acontece é uma consequência desse amor. Eu acho muito mais bonito essa construção do Cocteau. Não, perfeito, perfeito, perfeito, Edu, perfeito. A Disney já coloca desde o início, né? É, se não fosse nas palavras dele, lá no final ele dizendo, né, que minha família não acreditava em magia, daí espíritos colocaram esse feitiço em mim, a gente nem saberia, né, o porquê que ele virou uma fera. E, sinceramente, não precisava também. Talvez existiu essa preocupação do Cocteau porque é uma história baseada num conto de fadas, que todos sabem que existe magia, uma bruxa fazendo a feitiçaria, etc. Mas, se fosse uma adaptação mais moderna, poderia ser totalmente removido isso, que o filme funcionaria e muito bem. Perfeito. E acredito muito que isso não foi feito, aliás, foi deixado para o final, ainda assim, por causa do que tu falou, do respeito à obra que está sendo adaptada, mas como o Harold falou, porque era pós-guerra, né? Então, vamos acreditar que a doçura existe, não por uma condição, né? Eu queria falar um pouco sobre o feminismo, né? Que eu acho que é interessante. Fazer um comentário breve, porque a personagem da Bela realmente tem a chamada ação nos dois filmes, né? Tanto no da Disney quanto do Cocteau. Sendo que o filme do Cocteau é de 46. E temos uma protagonista feminina que ela é a representante. Ela é o fato decisivo do filme. As decisões são dela. E naquela época a sociedade era diferente. A sociedade era machista. Os movimentos feministas vão acontecer nos anos 60 e 70. Eu acho isso muito interessante que esse filme, ele consegue estar bem adiantado para a época que ele estava. É legal a gente perceber isso. Até por isso que muitas feministas acabam usando o conto da Bela e a Fera como um dos princípios básicos para o feminismo. Porque é a Bela que decide sobre a figura masculina, sobre a figura bestial. Verdade, verdade. Portanto, a analogia com a síndrome de Estocolmo não é válida. Não é isso que acontece. Ela não abraça os defeitos da Fera em momento algum. Ela o corrige, ela o transforma. A síndrome de Estocolmo não existe em A Bela e a Fera. Acho que agora ficou muito claro isso, né? Perfeito. Com certeza. Perfeito, perfeito. O amor, gente, o amor nesse filme, ele é representado de forma tão singela. A Fera realmente ama a Bela. Não importa o que aconteça, ele pode até morrer. Mas ele vai lá e a ama. Isso é o que importa pra ele. Não interessa mais nada. Ele dá a chave, né, Edu? Ele dá a chave do coração, da riqueza dele pra ela. Achei lindo aquilo. Tem isso no conto? Não. O panteão de Diana não existe. Olha, Maurício, que coisa linda que você falou, cara. Porque ela colocar a chave entre os seios, que pode ter sido engraçado, na verdade ela tá guardando a chave dele no coração, cara. Coração. Palmas, Bruno. Palmas. Perfeito, cara. Obrigado, Maurício, por você ter falado isso, cara. Não, a gente obrigado por mostrar que eu sou um subversivo maluco tarado. Mas uma outra coisa que eu acho belíssima nesse filme é o encerramento dele, né? Porque, pra época, inclusive, os efeitos especiais belíssimos até, eles voando naquela fumaça, naquela coisa encantada mesmo, que a gente pode até voltar no que vocês já disseram, a Fera só ter se transformado em homem na visão da Bela. Não importa se realmente virou ou não virou, entendeu? Às vezes, apenas a Bela o vê como homem. Ah, e pra tentar me recompor aí que eu fui leviana na questão dos peitos... Ele dá tudo pra ela, né? O cavalo, a luva, a rosa, a chave e o espelho. Ele se despe todo, né? Eu tô nu pra ti, eu sou teu, tô na tua mão, de todos os jeitos. Ou no teu coração. Então, pra tentar me recompor, a questão do espelho. Quando ela olha o espelho e vê o reflexo dele, vê a situação dele, no caso, não seria também uma metáfora ao reflexo, né? Que ela também pode ser? Que os dois são um só. E ela ser uma fera também, sobre um ponto de vista, né? Ponto de vista é a vista de um ponto, então temos vários pontos de vista. Ela também pode ser vista como uma fera, né? É, para a fera, ela pode ser vista como uma fera, já que ela vê a fera como um homem. É um espelho mágico que mostra o que ela pensa e ela consegue ver aquilo que ela tá imaginando ou que ela quer assistir, enfim. Quando ela encontra o espelho a primeira vez, a voz diz: Bela, sou o seu espelho. Se refletir seu coração para mim, farei o mesmo por você. Aí você pode colocar a metáfora que o contrário seria o mesmo. Perfeito. Eu quero dizer que a imagem dele não deixa de ser um espelho. O espelho reflete a vossa imagem, né? Então, se ela tá olhando e reflete a fera, ela pode ser, de um ponto de vista, uma fera também. Ela pode ser igual àquilo. Não só o amor falando agora, só o coração. Claro, claro. Refletir ele ou refletir ela, tanto faz. Na verdade, eles estão sentindo mais do que ver. Eu acho que o espelho é apenas uma metáfora. A questão da beleza, tudo mais, ao refletir, ok? Mas esse filme é mais do que ver, é sentir. Eu acho que eles sentem igual, entendeu? Não é o que tá por fora, é o que tá por dentro. Esse espelho só conta a verdade. Quando o espelho reflete uma das irmãs, ela é retratada como uma velha. Quando reflete a segunda irmã, é retratada como um mico. Ou seja, ele continua dizendo as verdades, mesmo que seja encantado. É legal. As irmãs dizem, né? Olhe para o espelho e você verá a verdadeira natureza da sua fé. E ela olha e vê o próprio reflexo, né? Ela não está corrompida. Ah, sim. Verdade, verdade. Perfeito, perfeito. Alguém aqui sabe a origem da frase, baseada em tudo isso que a gente falou no filme, né? Numa mulher, a gente não bate nem com uma rosa? Não. Não sei dizer. Ô, Leonardo, você geralmente, nessa hora, gosta de falar sobre em quem o diretor se inspirou, ou nos trabalhos de quem o diretor se inspirou. Você saberia dizer alguma coisa a respeito? Não? Então eu falo. A título de curiosidade, o Jean Cocteau inspirou várias cenas do filme em pintores e gravadores franceses. Eu citaria Gustave Doré. Ele já tinha sido citado em Um Barão de Münchhausen. Ele retratou muitos contos, né, infantis. O Doré, inclusive, ele não é famoso por ter feito ilustrações sobre o Inferno de Dante, não é isso que eu estou viajando aqui? Isso, isso. Mas além do Inferno, ele também passou pelo Purgatório e pelo Céu da Divina Comédia, né? Também ilustrou a Bíblia e, nossa, esses trabalhos dele são sensacionais. São uma aula de gravura do século XIX. Também ilustrou algumas fábulas, alguns contos de fadas, mas curiosamente, entre os contos de fadas, não se contabiliza A Bela e a Fera. Ele não fez nenhuma ilustração sobre esse conto. Mas ainda assim serviu de inspiração para um filme da Bela e a Fera. Eu queria dar uma comentada sobre os enquadramentos do Cocteau e a direção dele, apesar dele ter um domínio muito bonito de plano, não é uma coisa complexa, né? É uma coisa bem fechada, bem definida, é quase teatral. Tem muito de teatro, sim. Uma coisa bem teatral. Ele mesmo se classificava como um poeta, mais do que como um cineasta em si. Li sobre problema com película. Usaram películas diferentes para filmar determinadas cenas. Isso é até perceptível. E ele disse que deu um tom de poesia pro filme. Não acho que o cinema precisa ser complexo. Acho que às vezes o simples é mais. Às vezes você tem um bom respiro de tela, você tem um bom enquadramento. Depende da narrativa, depende do que o filme pede. Eu acho que depende de muita coisa. Se for algo complexo, se o filme pedir isso, faça, óbvio. Vai estar dentro da narrativa, você está ancorando a narrativa. Se não pedir, cara, não faça. Seja minimalista, acho que não tem problema nenhum. Ele usa bastante câmera parada, né, Costa? E faz isso muito bem, né? Normal, tranquilo. Eu acho que os enquadramentos dele, os planos, o domínio de composição que ele tem de cena, eu acho que isso também é teatro, como você mesmo falou, Edu. Gosto da brincadeira da iluminação. Acho que tem vários elementos narrativos, a figura de linguagem que ele utiliza é bem interessante. Como você falou, não é nada complexo, mas pra aquela época talvez até fosse. É aí que tá, eu não consigo me colocar, porque 46, a gente tá falando que Hollywood tá fazendo cinema noir, cara. 46 é a primeira exibição em Paris de filmes noir. Então você tem um outro tipo de cinema sendo feito, então talvez até a nossa referência seja um pouco equivocada. A estética surrealista imperava muito. Na França, acredito que sim. É, eu adoro filme que tem truque de mágica. Não é efeito especial, é truque de mágica, do tipo que o Georges Méliès fazia no início do cinema. Cara, aquela cena em que a Bela brota da parede, quando ela é transportada do castelo para a casa do pai, ela é até mal feita. Você percebe lá que ela está sendo empurrada para a superfície, e tem até um rasgo na parede quando ela começa a descer para o chão. Mas eu acho tão charmoso ver truque de mágica no cinema. Sensacional. Ou a cena que ela desliza no corredor também, que eu acho muito bacana. Ah, nossa, que atmosfera de sonhos e aquelas cortinas balançantes são um clássico do cinema e sempre funcionam, né? O que dizer dela chorando diamante? Ah, é verdade, é verdade. Tem um quê de poesia tão bonito, né? Uma outra cena bacana com as velas se acendendo. A cena foi filmada em Backward e foi revertida depois. É muito interessante isso. Eu vou dar um exemplo, Harold. O Fred Krueger brotando da parede também na hora do Pesadelo 1. Aquilo lá tu vê explicitamente que é a tentativa de fazer um efeito especial. E a Bela na parede é realmente um truque e tem todo o seu charme. Concordo plenamente. Uma cena que eu vi duas vezes agora pra gravação e as duas vezes eu fiquei impressionado com essa cena. Eu gosto muito, cara. Eu acho que isso dá um charme. Como o Harold falou, é a gente lembrar do cinema do Méliès, né? Do cinema do começo. E corrobora com o próprio Jean, que no começo tá dizendo, né? Acreditem. Abre de César, mano. Isso, é verdade, é verdade. What did you say? I release you. You're no longer my prisoner. You mean I'm free? Yes. Bom, agora temos a versão de 1991 dos estúdios Walt Disney, que é a animação e musical da Bela e a Fera, onde temos uma mexida bem grande na história, principalmente na Fera, certo? É, eu diria que no conjunto de tudo, né, Bruno? Eu acho que a Bela também foi bastante mexida, o núcleo familiar dela, o pai já não é mais um mercador, é um inventor, né? Teve muitas modificações, sim. Não sei se ruins pra história. Eu acho que, pelo contrário, eu acho até que funciona e valoriza, inclusive. Acho que as irmãs dão um peso maior pra questão da Bela. Pelo menos no Cocteau, eu gostava bastante. É, eles apostaram muito, acho, Bruno, a questão do castelo, né? Os personagens em volta do castelo. Exato, Maurício, exato. Um valor muito grande pra esses personagens, é verdade. É, foi tudo, né, do que disse que a versão da Disney, ele coloca já a condição, né, do feitiço. Mas que tu gostou que eles deram uma contornada. Qual contornada foi? O que eu gostei que eles contornaram foi colocar a Fera como se tivesse desistido dessa proposta, sabe? Ela já tá conformada que ela vai continuar sendo uma fera. E a Bela vem e acaba conseguindo mudar isso. Tanto que até você mal citou que a Fera era muito agressiva e teve até que ser moldada por esses objetos de dentro do castelo, né? Apesar de ser uma pegada mais infantil, musical, familiar, esse contorno que deram da condição da Fera não querer realmente ser salva, por assim dizer, ficou uma coisa interessante no filme da Disney. O Bruno Costa, eu gosto da retirada das irmãs nesse filme, mas olhando para a trajetória da Disney, né? A Disney fez vários contos de fadas em que você tinha lá esse personagem já, né? Que eram as irmãs piriguetes, para fazer o contraste com a irmã boazinha que precisava conhecer o príncipe, entendeu? Bom, Leonardo, eu, né? Pensando aqui, raciocinando, eu acho que cria-se um peso narrativo maior para a Bela. Eu acho que a Bela poderia também ter um contraponto. Talvez até tirasse um pouco do foco da Bela, né? Como você falou, Léo, pensando melhor. Mas eu não sei, eu sinto uma falta. Querendo ou não, acho que poderia ter um contraponto ali, entendeu? Pois é, Bruno. A questão do filme da Disney é que a Fera precisa mudar também, tá? Então ela precisa ter uma transformação para então aceitar o amor. Porque como o Edu já disse, a Fera está desacreditada. E por também ter a questão da magia muito cedo, com aquela rosa que começa a desprender as pétalas, aquela rosa representa a humilhação da Fera. A Fera não quer esconder o amor, ela quer esconder a humilhação. Por isso que a rosa fica guardada na ala oeste do castelo, onde ninguém pode ir. Deixa eu falar uma coisa. Existe um dado aqui muito importante que talvez esteja sendo esquecido. Os filmes Disney não são muito compridos. Eles não chegam a 2 horas. E por isso, o pessoal da pré-produção do filme sentiu logo de cara que precisava cortar gorduras do filme. Ora, se o mais importante em toda a história, que a deixou famosa em todo o planeta Terra, são as cenas em que a Bela dialoga com a Fera, você precisa eliminar a gordura do mundo real, do mundo mundano. A gordura no mundo mundano são as irmãs de Bela. O passado financeiro do pai, que de fato não tem a menor importância para a trama que se seguirá. Não precisamos saber que ele era um mercador no passado. O personagem do pai, que é um catalisador da mudança que vai ocorrer, se perde na floresta. Isso está de acordo até aí, comparando, claro, com o conto original. Encontra o castelo. Perfeito. Só que dentro do castelo as coisas mudam. Ele não consegue fazer refeição alguma, como no conto original. Justamente porque os roteiristas ficaram pensando: meu Deus, esse é um filme sobre a Bela e a Fera, e estamos perdendo minutos preciosíssimos de projeção para descrever algo que, no final das contas, não é nem um pouco relevante. Poucos minutos depois que o pai entra no castelo, ele já se torna prisioneiro da fera. E numa cena bem legal, diga-se de passagem, a fera realmente impõe medo. Aliás, tem uma coisa muito importante para se perceber que foi colocado pelos estúdios Disney. A própria menção de que ele é um inventor é só para assegurar a trama que ele e a sua filha Bela não se encaixam no mundo real. Eles são sonhadores por natureza. Um pela invenção, pela física das coisas, pela química das coisas. E Bela só lê literatura de contos de fadas. Bela no filme é retratada como uma adolescente à beira de se conhecer plenamente como uma mulher. Porém, coisas muito importantes são preservadas. Bela continua sendo o ser humano mais honrado que nós vimos em um conto de fadas. Ela pode ser um pouco inocente, mas ela sabe ser justa. Isso precisa ser potencializado na personagem. Como isso é feito? Quando ela foge do castelo, aterrorizada pelas palavras da fera, justamente quando ela quase toca aquela maldita rosa. Maldita e bendita, né? Ela foge do castelo, é salva de um bando de lobos, e isso sim é uma criação Disney, mas é muito importante para o roteiro que ela exista. Ela não nutre sentimento bondoso algum pelo personagem até então. Porém, no momento em que ela salva, ela precisa honrar. E por isso ela precisa retornar ao castelo para cuidar das feridas de quem lhe salvou da morte. Ainda não é amor, mas agora a Bela está presa à fera por uma dívida de gratidão. E um perfeito início, né, para que ela comece a olhar por ele, né? Claro. Ela claro. Vendo que ele, dentro da característica de fera, de besta, ele conseguiu ter a doçura, né? E foi lá ajudar quem ele gostava, né? Existe uma troca de arquétipo nessa brincadeira muito grande. Ele passa de vilão a herói. E é interessante que ela pensa em abandonar ele, ela pensa em subir de novo no cavalo, como o Harold falou, é um segundo, é algo muito rápido. Mas ela volta, joga aquele manto por cima dele, manto antes vermelho, né? Daquela agressividade, daquela raiva, e agora o manto azul que vai cobrir ele. E depois disso, a brincadeira das cores que a Disney faz, né? Ele começa a vestir mais azul, enfim, começa a ir mais pro tom que ela vestia no começo. Então, perfeito, Harold. Isso pra mim no filme é uma grande sacada da Disney. Uma grande sacada, essa troca de arquétipo. Ele como vilão agressivo, a besta realmente, aquela criatura imponente, bestial, mas ao mesmo tempo um anjo caído quase, né? Que depois se transforma num herói para aquela pessoa, né? E ela começa a ver de uma forma diferente. Perdão, quem é que falou que a besta estava descrente? Edu. Perfeito, Edu. Concordo plenamente. E a Bela também está descrente, né? Dessa vida fora dos livros. Dessa vida fora, dessa vida na aldeia, né? Que na verdade é o mundo dela é, como bem o Harold falou, é ela e o pai dela. E os dois estão afogados nisso, nas paixões, né? Ela pela literatura, o pai pela invenção, pela criação. E os dois não se encaixam naquele vilarejo. E então achei muito interessante que combinam muito esses dois personagens, né? A Bela tá descrente também e a Fera também, e vão se encontrar. Ela precisa de alguém pra lhe ouvir, lhe perguntar, lhe questionar, enfim, dividir. E a fera precisa de alguém pra, né, que o entenda como pessoa, além daquela figura bestial. Então não tem como, né? Tá certo que ela foi tratada muito mal por ele, e além da honra então que ela deve por ter sido salva, ela sabe que ela tá diante de algo mágico, né? Ela lê inúmeros livros de contos de fada, inclusive o cara da biblioteca da vila diz: ah, já leu esse livro antes, né? Ela não importa, adora esse livro. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre aquele livro. Já perceberam como esse livro de fantasia é maltratado pelo mundo mundano? Ele é devorado por uma ovelha, ele é jogado na lama pelo Gaston, o Gaston praticamente pisa em cima desse livro, coitadinho dele. O livro é, obviamente, uma comparação com o próprio filme A Bela e a Fera. Quando ela abre o livro, e essa é uma passagem tão linda, quando ela está cantando na fonte do vilarejo, ela aponta para o livro e a descrição dela é muito próxima da própria história de A Bela e a Fera. Já que aquele livro é objeto de muita afeição dela, obviamente, isso também potencializa que ela abrace aquele estranho fantástico. Isso, e eu acho interessante que essa metalinguagem permeia, né, o filme. Em outros momentos a gente vai ter algumas brincadeiras com o livro. A história de Romeu e Julieta será citada num determinado ponto do filme, enfim. Perfeito. Essas brincadeiras que a Disney faz, que vão moldando essa história, vão moldando esse amor. Exatamente como você falou, esse corte das gorduras, apesar de eu sentir ainda a falta das irmãs, enfim, vou sentir. Mas eu acho que no restante ele acerta muito, cara. Ele realmente ele amarra, ele cria situações pra você ir com a história, pra você se emocionar, pra você entender que ela tá vivendo um conto de fadas, literalmente. Ela realmente tá passando por isso. Olha que coisa fantástica, ela fala com um animal que fala. É o seguinte, a Bela tem um espírito de aventura. Ela quer sair daquela área provinciana, como ela mesmo diz, né? Ela não quer ficar no vilarejo. E o pai, como bem disse, o Harold, é um inventor. Também é taxado como louco, como insano. Os próprios coadjuvantes que compõem a cena inicial dizem que ela é estranha, ela não se enquadra naquela sociedade, ninguém consegue falar com ela. Ela é como se fosse uma estranha no ninho, né? Fazendo uma alusão ao filme do Jack Nicholson. E aí, quando ela encontra a fera... Ela sabe que ele é um príncipe, né? Não sei. Ela sabe que tem algo a mais aqui. Isso, algo a mais, melhor. Mas sabe que eu gosto muito do filme da Disney, acho belíssimo. A animação é fantástica, as cores maravilhosas, a construção... Eu ainda me emociono. A cena do baile é pra tu chorar, cara. Até o uso daqueles modelos de computador, que se eu não me engano foi esse filme a primeira vez, que a Pixar, inclusive, que começou... Eu não colocaria Pixar em A Bela e a Fera. E foi a segunda vez. A Pequena Sereia teve uma breve participação de 3D. Mas, sabe, eu... Tá certo que nós estamos evitando comparações, mas eu acho que a Bela da Disney está mais pra clássica mocinha em perigo do que pra aquela dama pura que vai ter que conquistar o amor da fera, sabe? Nossa, discordo completamente de você. Porque, veja... É através da educação que Bela confere à fera que ela transforma a fera. Não é através de diálogos à noite, à luz de velas, jantando. A janta, no conto original, é o único momento de socialização dos dois. Isso causou um problema de roteiro seríssimo para a Disney. A Disney tentava criar uma animação de A Bela e a Fera há décadas. Quando eles tiraram essa maldita gordura, esses diálogos noturnos, sem graça alguma, o que eles deixaram no lugar? Deixaram apenas os gestos, as ações de boa vontade. Pela simples presença da Bela no castelo, a fera se obriga a voltar a usar roupas. Sim, porque o pobre coitado estava há muito tempo num processo de degradação. Enquanto a Bela faz muito por ele. Ela o reensina a ler, o reensina a dançar. O reensina a comer. Ao mesmo tempo, Harold, quando ele tá babando na sopa, ela também pega com as mãos o prato e toma como se fosse ele, né? Porque ela percebe que ele não consegue, né? Então ela precisa compartilhar com ele. Aí a gente pode fazer até uma certa alusão com aquela cena do espelho do Cocteau. Porque ali eles estão se transformando em um só também. Perfeito, ela abaixa um tom pra poder acompanhar ele e fazer isso que o Harold tá falando, começar de novo, cara. Vão te ensinar a ler, você vai ter modos novamente, você vai se comportar novamente como um cavalheiro. E é através da educação que o Gaston, por exemplo, não tem e que ela tanto odiava. Ele era um bruto pra ela. Quando eu falei da questão da cor, Edu, é exatamente isso que o Harold falou. Ela muda ele, ela transforma ele, ela renova as esperanças dele, daquele que você falou lá no começo, que tinha simplesmente aceitado a condição, entendeu? Então, essa é a magia desse filme, que eu acho que a gente não pode perder em momento nenhum. Tão bonito ele mudando as cores, a tonalidade, o filme ganhando mais luz. Ele abre as cortinas, Bruno Costa. Ele abre as cortinas, deixa a luz entrar, porque ali ele está abrindo o coração dele. Exato. Por isso que eu disse, logo no iniciozinho, quando a gente começou a falar do filme da Disney, que a fera precisa mudar também, não é apenas a Bela. A fera pode ser bela, pode ser amada, porque ele não acreditava mais que o amor era possível. Isso que é importante. A fera pode ter os defeitos que vocês quiserem nomear, mas ela tem uma das grandes qualidades de um relacionamento amoroso. Ela é capaz de mudar. Ela não é uma rocha, não é um muro. Isso é muito importante numa relação. Todos cedem um pouco. Mas, de fato, a fera se prestou a aprender, a reaprender com ela. ele poderia muito bem ser levado, ser dragado e ir até o inferno com aquela ideia que ele próprio plantou na mente. Eu sou uma fera. É, eu diria, Harold, que é tão bonito ver isso na narrativa, não só nas palavras, não só nas atitudes, no uso das cores. Você vê a fera primeiro com aquela capa vermelha, muito na escuridão, o Gaston usando vermelho também, então eles se confrontavam, eles eram parecidos até num primeiro momento, mas aí você vê a evolução de um e a não evolução do outro, que era humano, que deveria, por amor a ela que ele declarava, fazer o que o Harold falou, né? Ceder, e ele não conseguia fazer isso. Mas, ô Bruno Costa, isso tudo acontece porque o Gaston, na verdade, não amava a Bella. Ele apenas a desejava. É nesse ponto que eu queria chegar. Ele não sabia o que era o amor. Ele não sabia, ele achava que amava ela, porque ela era a única que não dava bola pra ele. Então era uma questão até de ego dele. Não era amor. São duas coisas muito diferentes. Ele queria mais uma só na vela. Exato. Deixa muito claro uma hora que ele tá caminhando e tá num número musical dele, que ele passa por um reflexo dele mesmo e ele se olha e se contempla ali, manda um beijinho pra ele mesmo. A Disney tem um poder que eu queria deixar claro aqui, que é esse poder de dar vida a qualquer coisa ou objeto, né? Tiraram as irmãs e outros elementos do clássico do Jean e colocaram aqui o trio, né? Que é a Angela Lansbury, o Jerry Orbach, que é o candelabro, e o outro que é o relógio, né? Aquilo é fantástico. E quando realmente o feitiço se desfaz, me é muito estranho. Me retoma ao ano de 46 e eu uso as palavras da Bella. Vou ter que me acostumar agora com vocês, porque eu já estava acostumado. Eu queria viver naquele castelo. Seu poder da Disney, não só em A Bela e a Fera, mas aí acho que no ponto alto da carreira dos profissionais da Disney, enfim, do estúdio, mas em todos os filmes da Disney, esse poder de dar vida a qualquer coisa, a gente realmente acreditar que aquilo possa existir. Nem pedem pra nós acreditar. A gente acredita porque é muito de coração, é muito doce. Exato, não tem como você não comprar, não acreditar. É uma química tão grande entre aqueles personagens. Eu acho isso belíssimo, cara. É aquela criança, a filha da Mr. Potts, que é isso, né? Eu vejo um bebê. É verdade. É o Chip. Chip. Dentro das grandes características do filme que vocês já mencionaram, né? A evolução da fera, a brutalidade aí do Gaston. Eu queria falar um pouquinho da desconstrução das princesas da Disney, né? Porque, pra mim, a Bella é a primeira mulher com personalidade entre as princesas da Disney. Se a gente for voltar lá pra Cinderela, qual que era a grande problemática nos filmes mais antigos da Disney, né? Como é que a gente vai fazer o príncipe se apaixonar por essa mocinha linda que é maltratada pela madrasta? As mulheres, elas se apaixonavam pelos homens porque eles eram príncipes, simplesmente. Era instantâneo o processo. Exatamente, todas queriam ficar com o príncipe. Eles eram alvos do desejo, né? Exatamente. E a Bella não. A Bella, ela tinha à disposição, naquele vilarejo, o cara mais bom partido, né? E ela não queria aquilo, ela queria ir atrás do seu sonho, ela queria ir atrás de algo mais, né? Pra mim, esse é o início da desconstrução das princesas da Disney e que tem um pouco a ver com a evolução do feminismo. Concordo completamente contigo, Leonardo. Começaram a retratar o amor de maneira correta apenas com A Bela e a Fera. Porque esse é o tema central de A Bela e a Fera. É uma descrição, etapa por etapa, do relacionamento amoroso. O que eu ia dizer aqui, na evolução de desconstrução de princesas, né? Acho que o Shrek é um marco importante aí, né? Sim, Saldanha até falou sobre isso. Isso, e eu acho que mais recentemente o Valente, né? É um filme de princesas sem príncipe. É excelente, cara. Estamos cada vez mais nos adaptando à vida real. Aí é que está. Você vê qualidade nisso, eu só vejo defeito. Para mim, contos de fadas não devem ser conspurcados. Não devem ser reais. É, eu não tenho ainda uma opinião fechada sobre isso não, Harold, mas o que você falou faz todo sentido e engraçado que o Léo falou também faz todo sentido, enfim. Eles trazem um mundano ao que é fantasioso. De que adianta isso? Mas, Harold, eu acho que o que tem que sobreviver, como a gente conversou lá no começo, essa pureza, essa delicadeza do amor da Bella pela fera, né? Mas, de alguma forma, você não percebe que os tempos vão mudando e o amor da Bela e a Fera no filme do Cultor é diferente do amor da Bela e a Fera da Disney. Não, não são. Ah, eu acho que é sim, Harold. Eu acho que é também. Bom, e eu acho que os dois estão refletindo a época em que eles foram criados, né? Desculpa, no filme do Cultor eu vejo a Bela um pouco, apesar dela não dever ser, né? Eu vejo ela um pouco interesseira. Primeiro que a Fera se apaixona imediatamente por ela. Eu não sinto essa evolução do amor que aparece no filme da Disney. Eu te entendo perfeitamente. Eu cheguei a pensar isso também, Léo. Eu também vi isso. Tanto que eu citei, até dei risada, me peguei pensando nisso, ao mesmo tempo que será que não é o meu olhar corrompido, vendo que ela é uma interesseira ali? Acho que ela é uma estranha àquela situação. Não sei se ela é uma interesseira, mas eu te entendo. O filme Cocteau traz mais um relacionamento homem-mulher. E o filme da Disney traz mais um relacionamento doce e adolescente, sabe? Eu acho que tem essa diferença. É, acho por causa da descoberta juntos, né? Essa questão que é muito adolescente, né? Isso mesmo, ó. Isso mesmo. Como é curioso como a Disney consegue inserir esses contos dentro daquele mundo Disney, né? Pega a própria Alice, que é mais famoso do que o conto original até, ou mesmo a Bela e a Fera, e você tem aqueles elementos Disney, né? Inclusive o Gaston me lembra muito The Legend of Sleep Hollow, da própria Disney, de 1949, que é o conto do Ichabod Crane, do Cavaleiro Sem Cabeça, e ele tinha aquele vilão, o Brom Bones, que é muito semelhante, tanto fisicamente quanto em atitude com o Gaston. É impressionante como a Disney, mesmo que soa semelhante, não parece caricato, né? Eu vou te dizer que me lembrou o Avenant, do filme do Cocteau. Pode ser que eu esteja viajando, mas não sei. Eles são idênticos. E até no início dos dois filmes, Avenant e Gaston fazem a mesma coisa. Avenant está brincando de arco e flecha com o irmão de Bella. Ele aponta para Bella com um instrumento de morte. Gaston, na Disney, quando se refere a Bella pela primeira vez no filme, aponta para ela usando um mosquete. Ou seja, somente através de instrumentos de morte é que eles se referenciam a ela no início dos dois filmes. É uma rima muito interessante, por sinal. Eles consideram Bella apenas uma caça. Bom, eu lembrei do Avenant porque eu olho para a figura do Avenant e olho para a figura do Gaston, o cabelo, as atitudes me lembram, né? Obviamente, mas o que o Harold falou, acho que se encaixa ainda melhor. Como a Disney capricha nos detalhes, né? Durante aquele musical Humano de Novo, né? Human Again, o Bully e o relógio, né? Eles ficam parados numa posição referenciando aí um quadro, um gótico americano. O pintor é Grant Wood. O nome do quadro é Os Fazendeiros, né? É o cara segurando um tridente e a mulher ao lado dele, assim. Ah, sim, sim, sim. Famoso. E tem outros quadros também que são referenciados. Cara, a Disney é muito competente aí nas suas animações. Cada vez que você assiste o filme, você descobre mais coisas, né? A gente revê o filme depois de muito tempo, muitas coisas vão sobressair, até porque a gente vai estudando, vai lendo, vai pegando outras coisas, enfim, vai vendo mais filmes e a coisa muda. É óbvio que muda. Ver um filme de novo, acho que é uma nova experiência. Filmes bons, então, vão te acrescentar ainda mais. Achei interessante ver no filme da Disney a questão da animação, como é bem feito, cara. Logo no começo do filme, quando você faz um traveling in, né? Você vê os planos muito bem organizados. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A ideia de profundidade de campo é muito bem construído. Inclusive, já a apresentação da personagem Bella, logo no começo do seu musical, onde ela mesmo lendo um livro, ela percebe o que está à sua volta, não deixa uma água cair, por exemplo, na cabeça dela, ou enfim, dribla algumas coisas, que ela tem essa percepção que vai além do visual, e isso depois na narrativa é reforçado pela própria figura da fera, né? Cara, é tudo tão bem feito, tão pensado, tão bem planejado. Eu fico pensando, né, como é que deve ter sido o processo de elaboração disso, de construção de cada personagem, de cada ideia. Deve ter sido algo muito gostoso e muito prazeroso, realmente, de se fazer. Eu poderia falar alguma coisa sobre a animação. Eu não acho que sempre funciona, tá? Existem também cenários do filme que são horrorosamente mal feitos. Por exemplo, e principalmente, a cela da prisão. Porém, em contrapartida, é claro que o filme tem cenários esplendorosos. Tem uma outra cena muito errada, Harold. No final, os coadjuvantes da valsa entre a Bela e a Fera não se mexem. Isso é um pecado no filme da Disney. É, sim. É um pecado. E já é fato conhecido que a produção estava muito atrasada, o tempo estava acabando, e eles precisavam animar essa grande cena final, justamente o baile onde todos comemoram. Tiveram que apelar. Eles decalcaram frames e mais frames da dança final de A Bela Adormecida. E de fato, concordo contigo, todo aquele povaréu em volta, fincado no chão, sem fazer absolutamente nada, é uma situação muito desanimadora. Eu vou citar aqui algumas partes da animação que são muito sutis, e é por isso que o trabalho de um animador é tão infeliz. Não é tão gratificante quanto a gente imagina, porque ele pode passar meses em cima de algo que na tela ocorre em alguns poucos segundos e nunca mais será percebido. A fera, quando está agarrando Gaston lá nos telhados do castelo, e Gaston pede para que a fera seja clemente e não o jogue daquela altura, o rosto da fera é de ódio puro. As pálpebras dele tremelicam. Tremelicam. Isso é um detalhe que passa completamente despercebido, mas é a encarnação do ódio naquele rosto. Porém, pela ação transformadora que a Bela já tinha plantado, ele muda completamente a sua expressão. Passa de ódio para surpresa de si mesmo, ao encontrar clemência dentro do próprio coração, misericórdia. Tem cenas também belíssimas, como você falou, até óbvio que tem os erros, enfim, claro, mas aquela cena, por exemplo, da dança, em que ela veste um vestido dourado, lindo, ela tá no ápice da adoração por ele, daquele amor entre os dois, em que a luz vai abaixando. Cena clássica da Disney. Tenho certeza absoluta que se eu elaborasse uma lista, essa cena da dança estaria ali nas primeiras posições. Logo em seguida, eles vão para aquele balcão externo, os dois estão tímidos entre si, que animação bonita, é tudo sem diálogo, é só gesto, é só mímica. E depois, ele a convida para ir lá naquele outro balcão, na ala oeste, onde está a Rosa. Ele apresenta para ela o espelho, correto? Ela vê o pai sofrendo na neve. E aí, o que ocorre é interpretação sem animação. A fera, depois que percebe que a Bela está desesperada pela saúde do seu pai, se posiciona em frente à Rosa, acaricia aquela redoma e, quando ergue o olhar para o horizonte, a animação cessa. Ele fica durante um ou dois segundos parado na tela. E é esse o ponto de mudança do personagem, quando ele diz para a Bela ir embora, cuidar do seu pai. Essa é uma mudança sutil muito importante, porque ele a liberta da condição de prisioneira, mas não coloca condicional de volta. Olha, se você não voltar dentro de uma semana ou de 3 meses, seja lá que tempo for, eu morrerei. Isso daí é de muito mau gosto. Isso é terrorismo emocional. Ele tem que libertá-la da maneira mais honrada possível. E isso sem condição. Claro, o amor não pode ter condições, né? Perfeito. Afinal de contas, né, Harold, como você falou, ela era uma figura honrada. Você enalteceu isso diversas vezes. Ele se torna ali naquele ponto idêntico a ela, nesse mesmo ponto. Ela mudou ele a ponto disso. Ele se tornar realmente uma pessoa honrada naquele nível. Eu te liberto. Vai ver seu pai. É aquele trabalho ingrato do animador que o Howard estava citando, né? Que pouca gente vai acabar percebendo. Trilha sonora, senhores. O que acharam da trilha sonora de A Bela e a Fera da Disney? Uma das mais lindas que eu já ouvi. Olha, eu acho que a canção tema, se o Howard colocou a cena no top, eu coloco acho que no top 3, como uma das mais bonitas já feitas pela Disney. Ela em qualquer versão consegue ter o mesmo efeito, né? Ser linda, ser maravilhosa, ser doce. Que virou até top 10 nos chart pop dos anos 90, com a versão da Celine Dion maravilhosa. Até hoje ela é uma das preferidas para casamentos. Sim, sim. Pois eu gosto muito de Be Our Guest. É muito divertida de ver. E gosto principalmente de Human Again. Acho emocionante aquilo, porque eles estão cantando sobre a esperança de voltarem a ser humanos. Tudo bem, existe alegria na música, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de notar que é uma música de desespero. E a pequena cena de A Bela e a Fera durante esse número musical é importantíssima para entendermos aquele relacionamento. Acho muito emocionante aquela música. E a Human Again só foi entrar em uma outra versão, né? Na versão original, acho que não deu tempo de incluir a cena. Tanto que a versão em Blu-ray e DVD tem 3 cortes diferentes. Um preliminar, que foi mostrado antes do filme ser lançado. O que foi lançado em 91. E esse novo com a Human Again. O Alan Menken, realmente, ele é um mestre em achar melodias simples. Sim, são simples, não é nada complexo. Mas é cheia, carregada de grandes melodias. É muito gostosa de ouvir e prende nos ouvidos. Isso daí eu acho que é a melhor qualidade de um compositor. Quando você consegue imprimir a sua música no cérebro da pessoa. Não só isso, né? Eu acho que tem mais elementos, né? Porque as músicas, elas têm essa pegada de musical da Broadway, realmente. Mas também não deixam de ter ritmos franceses. E eu adoro a trilha sonora, acho fantástica, acho que vocês já deram motivo suficiente para isso. Mas a construção dos sons, a ideia da mixagem ali, dos sons que são criados pro filme, o uivo da figura da fera, tem uma hora que ela tá saindo do castelo e você vê o castelo e ele uiva, um lamento quase, né? Você sente que é um choro. É impressionante, isso me arrepia até hoje, me emociona até hoje de ouvir isso, dele tá perdendo a mulher amada, não sabe se vai voltar ou não, enfim. Tem uma ideia tão maravilhosa sendo construída, mas esse por trás também, dos sons que são criados, eu acho tão perfeito, eu acho que casa tão bem, eu acho que eles foram tão felizes. A Bela e a Fera da Disney é a primeira animação indicada a melhor filme no Oscar, certo? Eu relembrei disso há um pouco tempo atrás. Eu tinha o álbum de figurinhas, será que eu posso acrescentar isso também? O álbum de figurinhas da Bela e a Fera, cara. Tinha 12 anos quando deu. Cara, que legal, cara. E perdeu pro Silêncio dos Inocentes, né, cara? É, era um ano de grandes filmes. Ah, mas eu quero falar de um outro assunto, que são os fenômenos atmosféricos. Largamente isso é empregado no cinema, não é a primeira vez, nem será a última que usarão dessa metáfora para descrever ou acentuar alguma passagem de um filme. O filme começa em pleno outono, isso é fácil verificar com a coloração das folhas nas árvores. Quando Bela é aprisionada, o inverno chega, ou seja, a estação do ano mais difícil, mais fria, mais perigosa, encontra um sinônimo dentro daquele castelo. E não para por aí. Quando chega o final do inverno, o monstro é ferido mortalmente. Bela chora. Os funcionários do castelo choram. E detalhe, o clima chora. Quando ele morre, morre também o inverno. Grande analogia. E o que é a primavera que vem logo em seguida? Primavera é renascimento. Então o personagem volta. Com uma nova roupagem, claro, mas volta. Ah, gente, isso aí é um clichê que não cansa. Que não, funciona. Usado. Não, quando é sutil dessa forma, assim, é lindo, cara. Nunca vou me cansar de ver. I release you. You're no longer my prisoner. You mean I'm free? Yes. Bom, meus amigos ouvintes, então precisamos finalmente responder a nossa pergunta. Será que o amor de um conto de fadas é diferente do amor que temos na realidade? Será que é possível existir um amor incondicional como ele é mostrado nesse conto, nesses filmes? Então, eu vou pedir que cada um de vocês respondam esses questionamentos com as suas considerações finais, dizendo o que vocês acham do conto, né? Da história belíssima de A Bela e a Fera. Começa por você, Maurício. Então, eu acho engraçado porque eu nunca fui muito fã de animação. Nunca. E acabei de dizer, né? Eu tive o álbum de figurinhas desse filme, de 91. Me pergunto assim, por quê? E agora revendo. Muito obrigado, antes de tudo, pelo convite. E sou apaixonado por esse desenho. Eu, quando estive na Argentina e vi que estava acontecendo a exibição do musical da Broadway, da versão argentina da Broadway, não era barato, né? Mas eu vou investir nisso, que eu tô a fim de ver. E, nossa, que decisão maravilhosa. Eu chorei o tempo todo. A produção impecável. Que coisa maluca foi aquilo. Gostaria de ver todas as versões de todos os países. Né? Agora revendo os dois, duas vezes agora o do Jean, revendo a animação, eu percebi que é muito a minha vida, a minha criação. Cresci com minha avó, uma avó agressiva, porque não uma fera. Uma avó que era fera, porque foi recebida com ferocidade. Meu avô, desde o 10º dia de casamento, começou a bater nela. Meu avô se matou por ter ido para um hospício. Minha avó disse que não voltava para casa se não o colocasse para se tratar. E quem disse que ele tinha realmente algum problema? Mas lá, levou choque na cabeça durante 6 meses e ficou louco. Então, de alguma forma, sabe, esse conto, esse filme francês, essa animação, mexem comigo. Mexem com a minha criação, com a minha história. E cresci depois com um pai também, fera. E hoje, eu admito que sou também muito fera. Não é nada fácil conviver comigo, amorosamente falando, né? Tô falando do convívio. Esse que retratam esses filmes que a gente citou o tempo todo. Então não tem como fugir da relação comigo. Não tem como não só dizer que ele é atemporal, mas que ele é visceral, que ele... Sou eu, somos nós, né? Tô aqui realmente fazendo uma identificação, né? Então, acho que além de amor... Aliás, eu acho que ele não fala além de amor, perdão. Eu acho que ele só fala de amor. E daí eu acho que ele quebra as barreiras do homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Ele fala de amor, da incondicionalidade do amor, da ineroxabilidade, estou certo? Então é por aí, é por aí. Então mexe muito comigo. E acho que essa pergunta, o que é amor... Ela não deve ser questionada. Ela deve ser sentida com gestos, como o desenho da Disney nos mostra. Deve ser percebida de outros modos, que não só com a palavra. Então, eu tô até hoje tentando perceber o que é isso, gente. Tô até hoje tentando me policiar pra não ser tão fera. Tentando entender, compreender se é que existe condição pra eu me tornar menos fera que isso. Porque é difícil penetrar nesse coração aqui. Então, diz muito essa obra. Então, por isso que eu fiquei... muito feliz de participar, muito obrigado. A gente que agradece, Maurício, foi excelente a sua participação. Eu baixei o tom pra depressão total aqui, não. Eu não queria isso, né? Eu só queria dizer o quanto que, como é forte pra mim essa obra. Não, mas é um filme realmente que mexe com a gente, isso é inegável. Mas, Maurício, você quer dizer para os ouvintes do Cinecast onde eles podem encontrar seu trabalho na internet? Pô, o meu trabalho na internet tem no YouTube, embora eu hoje está ainda me perguntando e pensando o que eu vou aprontar no próximo ano. Mas encontro no YouTube, youtube.com/cabinecelular ou youtube.com/malsaldanha, vai dar no mesmo endereço, que é o meu canal no YouTube. E vou em casts quando me chamam, como vocês aí. Muito obrigado mesmo. Vocês são maravilhosos. Ah, nós é que agradecemos a sua participação. Foi uma honra gravar com você. Mas eu quero ver de vocês aí, O que é? vamos subir um tom aí, sem Felipe Glass. Então, por favor, Edu Alhai, conte para os ouvintes do Cinecast se você acredita que é possível o amor incondicional existir. E, é claro, o que você achou do conto e dessa nossa conversa de hoje. Olha, Gunther, eu gosto muito do conto A Bela e a Fera por essa quebra de estrutura que ele tem em relação aos contos de fadas mais tradicionais. Vou colocar da parte literária, que é aquela coisa que nós temos como documento, né? A tradução oral à parte. Ele quebra essa estrutura, ele não tem a fera como um vilão em si. O encontro com o ser fantasioso não é um encontro com um vilão. E isso eu gosto muito. Colocando sobre as duas versões, eu vou dizer que eu concordo bastante com o Mal. Eu não sou também um grande fã, não de animações, eu gosto muito de animações. Eu vou dizer que eu não sou um grande fã de animações extremamente musicais, sabe? De coisa que pende mais pro musical e menos pra animação. A Disney tem muito disso. Eu acho que o Aladdin foi um que soube combinar muito bem, assim, o aspecto animação e musical. Mas é inegável que o filme da Disney é uma realização belíssima, é uma fábula... É mais fabuloso, inclusive, que o próprio conto, trazendo todos esses personagens vivos e falantes dentro do castelo. Apesar de eu gostar mais da construção do filme, do... Cocteau, eu vou colocar o filme da Disney como uma jornada de mudança e o filme do Cocteau como uma história de aceitar a pessoa pro qual ela é. Por isso que eu tinha até comentado que eu acho que o filme do Cocteau pende mais para um amor entre homem e mulher e o filme da Disney pende mais para um amor adolescente, uma paixão. O Harald tinha comentado sobre as condições, sobre a fera impor condições para que a Bela voltasse ao seu castelo. Eu não acho que no filme do Cocteau ele colocou isso como um terrorismo emocional, porque eu vi a sinceridade naquelas palavras. Eu acho que realmente ele se apaixonou tanto por ela. E vamos colocar novamente a metalinguagem do Cocteau pedindo para nós acreditar nessa fábula de amor. Eu acho que ele realmente morreria. Tanto que o ato dele dar a chave para a Bela dos seus pertences, das suas coisas, dos seus tesouros e o espelho... É algo que simboliza pra mim o amor. Porque o amor em si, ele se baseia em confiança. Ele se baseia em convivência, sabe? A paixão é diferente. Acho que a paixão está mais pro lado da Disney. O amor em si, eu acho que está mais pro lado do filme do Cocteau. Você quer demonstração de amor maior do que a fera depositar toda a confiança dela na Bela? Eu acho que isso é uma coisa... bonita do filme do Cocteau, enquanto o filme da Disney se pega mais pelo lado familiar e fabuloso. A resposta da pergunta, na minha opinião, vem aí. O amor também, novamente concordando com o Mal, não é algo que você se pergunta, né? É algo que surge e de repente você sabe que aquilo tá acontecendo. E é isso aí. A minha resposta para a pergunta do programa é essa. O amor, ele se constrói e ele vai firmando bases em cima da confiança, da convivência, e que são aspectos fundamentais aí para qualquer relacionamento. Perfeito, perfeito. E agora, Leonardo Carnelos, é a sua vez. Por favor, responda a pergunta. Bom, conforme a gente disse no começo do programa, a Bela e a Fera, a partir dos seus personagens, dos seus arquétipos, né, permite a gente analisar um amor na sua forma mais pura. Uma Bela se apaixonando pela Fera e vice-versa. Então, se eu tivesse que responder o que é amar, eu vou começar a explicar com uma frase de um filme, uma boa frase de um filme horroroso, não vou nem mencionar o filme. Mas o cara tá lá, depois da janta, ele foi lá jogar GTA no videogame, né? E a esposa, porra, meu, você vai jogar videogame? A gente não vai lavar a louça, né? Aí ele responde, pô, você quer que eu lave a louça? E ela responde, não, eu não quero que você lave a louça. Eu quero que você queira lavar a louça. Baseado nisso, eu acho que amar é você se importar com o outro. O Harold já disse bem que para que isso aconteça, os dois têm que ceder um pouquinho, né? Acho que o verdadeiro amor é você se importar tanto com uma pessoa e não esperar nada em troca. E se você tiver essa reciprocidade, aí temos com certeza um amor de verdade, né? É essa, para mim, a melhor definição de amor. Se eu for partir pro lado do Maurício e usar um exemplo particular, né? Estava lá há 3 anos aí com a minha namorada, a atual esposa, né? E ela tem uma doença degenerativa da visão, né? Ela precisou fazer um transplante de córnea. Hoje parece que está um pouquinho melhor, né? Mas na época ela precisou ficar numa fila de transplante, né? Até que aparecesse um doador e tal. E a gente viveu esse período juntos, né? E acho que o momento mais emocionante da minha vida foi quando ela tirou o tampão da operação. Ela falou com essas palavras, puta que pariu, nunca enxerguei tão bem na minha vida. Aí nesse momento eu percebi, caramba, eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício para o bem-estar dessa mulher. E é isso aí, cara, eu quero ficar com ela para o resto da minha vida. Pô, que bonito isso, cara. Que legal, não? E você, Bruno Costa, você acha que é possível existir um amor incondicional ou não? Bom, primeiramente eu acho que sim, eu acho que é possível, eu acho que isso existe sim. Eu acho que um ser humano pode amar o outro incondicionalmente, enxergar a alma dele, não o que tá por fora. Eu acho que a Bela e a Fera é magnífico por isso, e essa história não pode se perder nunca. Jamais, jamais, jamais. Ela tem que ser contada e recontada, e esse programa, eu acho que serve para isso. E essa é minha resposta, senhor Bruno Gunter. Sim, é possível. Sim, isso existe. Sim, nós podemos nos apaixonar de uma forma inexplicável. E eu queria quebrar um pouco hoje o protocolo, Bruno, porque a gente tá gravando com um cara que eu há 2 anos, eu acho, mais ou menos atrás, eu ouvindo um programa qual ele participava, e ali eu decidi que um dia eu queria ter um podcast, e que um dia eu gostaria de gravar com ele, e que um dia eu gostaria de estar batendo papo, trocando ideias sobre cinema, e talvez até um dia poder chamar de amigo, porque é o que o Maurício é, pra muita gente que escutava e que escuta ele, que acompanha. Ele acaba se tornando nosso amigo. Então, Maurício Saldanha, eu queria primeiro te agradecer, te dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho. Não importa o que ninguém fale, cara, eu acho que você fala de cinema com uma verdade, com um sentimento que me fez um dia querer fazer isso que eu tô fazendo hoje, querer ter essa equipe maravilhosa que eu tenho hoje, poder ser amigo de caras como o Harold, o Edu, o Léo, o Gunter e tantos outros que passaram por aqui, cara. Então, assim, com os olhos cheios d'água, eu te digo, muito obrigado pelo que você faz, cara. Te agradeço de coração, cara. Meu amigo, me pegou de surpresa, quem é que ele tá falando? Então, sinta-se, assim, aplaudido, por causa que não só está fazendo muito bem, como realmente juntou uma equipe fantástica. Olha, o melhor podcast, que eu já gravei alguns podcasts, alguns sabem aqui que muitos casts eu gravei um só, que era o Rapadura Cast, né? Mais número de vezes, né? Mas participei de muitos podcasts. E com respeito a todos dos quais eu participei, eu nunca me senti tão bem no podcast, e nunca me senti tão feliz em ouvir as pessoas em volta como nesse podcast. Cara, eu posso te dizer de coração, eu ouvi um listão, 30 filmes, lembro como se fosse hoje, correndo na praia, com meu fonezinho de ouvido, você, o Sérgio, o Jurandir, enfim, o Juliano, e aquilo me fez falar, cara, eu preciso fazer podcast. No dia que você falou sobre Drive, era um podcast que eu queria ter gravado, cara, porque é um filme que eu adoro, um filme que eu amo, e você fez com tanto amor, com tanto carinho, e não é puxando saco não, cara, é porque todo mundo sabe a história que eu tenho, que o Cinecast tem com o Rapadura na época, enfim, o Cinecast nasceu por conta do meu amor, por ter ouvido o Rapadura Cast. Então é nesse podcast que eu tenho que te falar isso e reforço, cara. Muito obrigado, cara, pelo que você faz e continue fazendo, cara. Da forma que você faz. Muito obrigado. Não muda uma vírgula, cara. Por favor. Obrigado e parabéns de novo. E Harold Stricker, meu amigo, por favor, diga se os androides também podem amar. É, eles podem. Depende da tecnologia empregada. Mas não estamos falando de tecnologia, estamos falando de magia. Sim, a Bela e a Fera é algo que precisa ser preservado em seu estado primitivo, que é falar do amor. Quando você o corrompe, você o destrói. Sobre a pergunta, o que é amar? Eu sei o que é amar, mas eu ponho em prática isso? É muito difícil. Eu também sou uma pessoa difícil para amar. É difícil, sabe? É muito difícil para todos nós. E eu invejo quem já encontrou o amor e tem esse sentimento que o Leonardo Carnelos disse tão comovente agora há pouco. Eu tinha mais coisas para falar. Não vou conseguir agora lembrar, estou muito nervoso. Posso dizer sim que a Bela e a Fera da Disney considero perfeita. Tenho um grande amor por esse filme. O assisti no cinema 3 vezes. Levei gente comigo pra assistir. Não foi namorada. Por quê? Porque eu sou um incompetente. Mas todos que foram comigo se emocionaram também. É um filme para todas as idades e é muito decente. Mesmo tendo alguns defeitos, eu consigo amá-lo. Eu só gostaria de aproveitar aqui meus últimos segundos para dizer que em 2014 vocês encontrarão uma versão francesa de A Bela e a Fera, dirigido por Christophe Gans, com Vincent Cassel e a Léa Seydoux. Parece ser uma obra muito bem trabalhada, pelo menos visualmente, é de uma maravilha impressionante. Estou na expectativa para ver essa produção. O trailer tá lindo mesmo, tá lindo, cara, deslumbrante. Excelente, excelente. E, caríssimos ouvintes, eu preciso dizer que a minha resposta para a pergunta se o amor incondicional existe, sim, é claro que ele existe, mas é óbvio que não é igual a um conto de fadas, porque a realidade é diferente, mas é possível que a gente ame o próximo, não só o amor entre homem e mulher, mas sim ao próximo. E quando é um homem e uma mulher se amando no sentido completo, você precisa saber que você tem que ceder, como nos filmes é mostrado, você tem que mudar, como nos filmes é mostrado, e você tem que compreender os defeitos da outra pessoa. E o mais importante, não é necessário apenas falar, você tem que demonstrar que ama. Isso que é o fundamental. Então, eu acredito que aí esteja o amor verdadeiro mesmo. O amor incondicional, quando você sabe que a pessoa tem defeitos e mesmo assim você a ama. E é assim que eu encerro esse cinecast. Eu peço a vocês, ouvintes, que digam se existe uma interpretação diferente do amor para vocês. Comentem e nos mandem mensagem. Eu gostaria de falar uma coisa. Era sobre o amor incondicional. O amor incondicional pode ser bonito, mas ele tem um potencial para ser monstruoso. Será que não existe um limite? O amor incondicional pisa em cima de ética. Será que vale a pena você amar incondicionalmente e permitir que algo imoral aconteça? Ô Harold, posso te dar uma resposta? Por favor. Quando o amor se tornar essa fera, esse monstro, olha dentro da alma dele de novo e muda ele. Faz como a Bela fez. Cede, mas muda. Muda ele. A gente consegue. Quando a gente ama e quando a outra pessoa ama também, você consegue. Você consegue, inclusive, tirar isso. Você consegue, inclusive, fazer com que as coisas sejam muito bonitas. É desse amor que a gente está hoje discutindo aqui. Eu acho que essa é a grande lição que a Bela e a Fera, que foi a sua escolha, Sr. Harold Strick, Foi você que nos fez gravar hoje. Também te agradeço por isso. Meu muito obrigado a você, que a gente pôde falar de um amor que, como o Bruno Guter falou, pode estar nos contos de fadas, mas a gente consegue trazer ele para a realidade, sim. Consegue. Perfeito, Bruno. Eu agradeço até a tua resposta, porque ela vai me ajudar a construir uma nova leitura. Não de filme, mas de vida. Nada, cara.